2 Salvador, bom dia. Gol no 271 no frente da Charlie, cruza 230, descida até o 150. Bom dia, no 271, na sua identificação, chegada Mari, desça para 3.000 pés, 1013 é o ajuste. Na Mari, desce para 3.000 com 1013, 71. Livre das restrições de altitude e velocidade, se tiver intenções, está autorizada pelo DITAP, o Gol 271. Gol 271. Tem uma livre das restrições, voa e TAP da presente, 71. É o gol 18, 17 para remota, 14 para pushback e acionamento. Autorizado, chama pronto para o táxi, gol 14, gol 18, 17. Chamará para o táxi. Voo 1897 para o táxi com 185 a bordo, 4 horas alternando o galeão. Autorizado táxi via Juliette Alfa no ponto de espera da 10, reporta pronto para decolagem, um ajuste agora 10 no 3, voo 1897. Juliette Alfa autorizado, ponto de espera, reportar. Localizador Campo Avista, 1271. Completo do Juliette, chamando Torre 198, decimal 95. 895, 71, bom dia. Boa. Oi Salvador, bom dia, gol 1271. Gol 1271, bom dia, final da 10, confirmo já abaixou e travou? Afirmo. Ciente avistado, tem livre pouso, pista 10, vento variável com 02 nós. Livre pouso na 10, 1271. O 8 no 7 está pronto, pode esperar da 1 no 0. O 8 no 7, alinha e mantém cabeceira 1 no 0. Ali mantém cabeceira 1 no 0, 8 no 7. Gol 1271 no solo 52, libera a direita na minha escuta, prossegue Alfa e Juliette, portão 10. Na sua escuta, Alfa e Juliette no portão 10. Alto no 7, livre decolagem, pistão no 0, vento variável com 0, 2 nós. Livre decolagem, 8, pistão no 7. Gol 1187, decola 55, controla agora 19-8, tem um bom voo. 19-8, bom serviço, são 8-9-0, 1-7. Bom dia, Gol 1817. Gol 1817, bom dia, contato radar. Decolagem de Suma 360, saída da EL. 360 da EL, 1817. 3265, boa noite. Salvador, está 3265. Boa noite, autorização Galeão. São 3265, Galeão, nível 380, só um minuto para a copa. Coordena 360, por favor. Gente, então 360 será recoordenada, aguarda a copa.